96, prossiga. Ambiente da Bravo para autorização. Sente autorização na frequência da torre 198-6. 326, obrigado. Doutor Salvador, Cordial, bom dia, voo 896, ciência, bravo. Vamos para a cópia, 896. Afirma aqui, eu posso para a cópia, 1896. Autorizado João Pessoa, nível 370, via Upper Whisky 58 até Recife, após direto. Saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119.8, aciona 5151, coteja. Autorizado João Pessoa. Nível 370, a saída será Puca, transição Aracaju. Aerovia Upper Whisky 58 até Recife, após direto. O controle em 118.8, transponder 5151. Decola da 10 com curva à esquerda, o voo 1896. Controle 119.8. 119.8, voo 1896. Passejamento correto, chama para pushback sonamento. Reportarei pushback sonamento. Tango Whisky, Bravo Zulu, controle Salvador, mantém condições gerais nível 075, ajuste de altímetro em Salvador 1012. Está presente, toma o rumo da rotatória, reporta visual com a pista no centro, chame pronto para a descida. Agora torre 118, décimo meio dúzio, pomposo. 2 minutos, bom trabalho, 370. Papatango, Whisky, Bravo Zulu, desça para altitude de circuito de tráfego, mantendo separação visual com o solo, altímetro 1012. Salvador, Gol no 606. Pronto para cópia, no portão número 5, informação Bravo. No 606, para cópia, chame Torre 1-8, sinal 6. Agora, 18-6. No 606, informação Bravo, portão 5, para cópia, Maceió. Incidente 1606, saída prevista Puca, transição Caju, aguarde cópia. 1606. Torre Salvador, 3170, final, baixada travada. 3170, livre pouso na 10, vento 10 graus com meia dúzia de nós, altímetro 0-2. Livre pouso na 0, 3170. Volo 606, pronto para cópia? Prossiga. Autorizado Maceió, nível 350, via Upper Whisky 58, saída Puca, transição Caju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 1-9.8, aciona 5153, coteja. Aprovado, 350, Maceió, via Upper Whisky 58, decola da 10, curva à esquerda, Puca, Caju, Maracaju, 198-5153, transponder, gol 1606. Cotejamento correto, chama para feedback sonamento. Reporta na 1606. Salvador, Gol 1896, para Bush Pega, acionamento. Autorizado 1896, chama para o táxi. Autorizado na posição 6, apertará para o táxi, Gol 1896. Santo 1170, solo 17, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, mantém posição antes da táxi o Equilo. Alfa vai manter antes da Equilo, tá 3170. Torre, Gol no 606-05, pushback acionar. Autorizado no 606, chama para o táxi. Livre, reportará. Antes daquilo. 3170, táxi via Aquilo e parte 3, mantém posição no parte 3, observando mãe da Gol no pushback. Gente, tá 3170. Salvador, tá 3520, gate 1-1, a informação é a Brasmo para Aracaju, 190. Sim, saída prevista, Pucajama, Aracaju, aguarde cópia. Pucaracaju, tá na sua escuta 3520. Salvador, gol no 896 para o táxi com 93 a bordo, alternando Fortaleza com 2 horas e 37. Gente, 93 a bordo, altímetro no 0 no 2, táxi via Juliette Alfa no ponto de espera, reporte pronto no 896. Autorizado táxi via Juliette Alfa no ponto de espera, reportarei pronto, gol no 896. Táxi Gol no 606, temos 121 na bordo, alternando Salvador com 2 horas e 20, tá, desalcançado. 121 na bordo, altímetro no 0 no 2, segue a aeronave da companhia via Juliette Alfa, reporte pronto, ponto de espera. Juliette Alfa, reportado, no 606. 3170, táxi via parte 3, parte principal, para o portão número 5, observando o banho da Gol saindo no táxi. Gente, está 3170, portão 5, observando a aeronave à frente. Obrigado, boa noite. Meia dúzia de massa.